vida antigamente, objeto que o homem manobrava. Aprendia a ler, mas não voltava em prefeito, governo e presidente. Porém, hoje tá tudo diferente, já temos prefeita e deputada, soldado, juíza e delegada. Vivendo dessas grandes conquistas, foi abaixo o império dos machistas, libertou-se a mulher escravizada. Admiro a mulher inteligente ter chegado ao nível que chegou. Derrubou o machismo e alcançou as fronteiras de um mundo independente. Mas existe mulher atualmente conduzindo milhares de defeitos. Por estar livre de todos os preconceitos, quer fazer do marido o que ela quer. Eu respeito os direitos da mulher, mas não vou abrir mão dos meus direitos. A mulher alcançou a liberdade pra jogar no basquete, a futebol, ir pra praia, curtir manhã de sol, estudar em colégio e faculdade, ensinar no ginásio da cidade, história geral, raiz quadrada, ter um grande amor sem ser casada. Por isso dou viva as feministas, foi abaixo o império dos machistas, libertou-se a mulher escravizada. A mulher liberal está na rua, bate papo em TV, dá entrevista, posa nua e em capa de revista, como símbolo de sexo continua. Mas se a mina inventar de posa nua, vai haver uma troca em nossos leitos, que os caminhos da honra são estreitos e não passa quem honra não tiver. Eu respeito os direitos da mulher, mas não vou abrir mão dos meus direitos. A mulher que trabalha realiza o que ela na vida sempre quis, fazendo excursões pelo país em qualquer reportagem ou em pesquisa. Quando faz um exame de baliza, já vem do Detran habilitada, carrega qualquer carga pesada com as outras colegas motoristas. Foi abaixo o império dos machistas, libertou-se a mulher escravizada. Fui um machista ignorante, achei bom a mulher tornar-se forte, mas exijo respeito até a morte, porque sou do meu lar o comandante. Se a mina trocar-me num amante, nossos sonhos de amor serão desfeitos, que os maridos que aceitam são sujeitos, todo tipo de crítica que vier. Eu respeito os direitos da mulher, mas não vou abrir mão dos meus direitos. A mulher todo instante colabora para o grande progresso da nação, faz escolha da sua profissão, neste mundo ninguém lhe ignora. No sapato direito põe espora pra correr argolinha e vaquejada, porém sendo modelo é contratada pra desfiles e capas de revistas. Foi abaixo o império dos machistas, libertou-se a mulher escravizada.